neste exato momento em que eu canalizo com meu filho, espírito do meu espírito, amor, meu amor, centelha da minha centelha, vida da minha vida, meu amado filho, neste exato momento eu canalizo com mais 8 dos meus em igrejas evangélicas. Neste exato momento. E através deles estou entregando profecias com relação ao fim dos tempos, da forma que eles entendem, da forma que eles aceitam, de acordo com a sua doutrina. E aqui eu posso entregar a mensagem de uma forma aberta, como verdadeiramente as coisas são. É necessário que o meu filho não seja aceito. É necessário que ele seja repudiado. É necessário que ele seja escarnecido, zombado, para o muito que virá. É necessário que ele passe por tudo isso para o crescimento de muitos, para a evolução de muitos. Filhos, não te atemorizem. Tenham fé. Me chame e ali eu estarei. Pense em mim. É só pensar. Com sinceridade de coração, mesmo que tu não sintas a minha presença, e ali eu estarei contigo. Para aqueles que têm dúvida se as cartas de Cristo são reais ou não, eu digo a vocês, leiam, é real, fui eu que passei tudo. Aquela foi a minha vida. Mas filhos, tem mais, eu não passei tudo. Eu não passei tudo nas cartas. Tem mais. E esse mais virá aqui, através das mãos do meu filho. O que está na carta 1 sobre a minha vida no mundo, me relacionando com prostitutas, bêbados, levando a vida do jeito que eu queria, bebendo, me deitando com muitas mulheres, é real. É real, filhos. Fazia parte da programação, eu estava encarnado. Assim tinha que ser. Eu me casei com uma mulher chamada Sara. E com ela, eu tive 2 filhos. Um menino e uma menina. O menino já tinha sido Sansão. O menino é o espírito do Pedro Oriander Enenai, ele foi meu filho, não só foi o espírito que eu criei, que eu gerei, mas ele também foi meu filho na carne. E a minha filha? Ah, minha filha. Tu foste a minha filha. Tu foste irmã dele. Assim como tu serás irmã gêmea dele na próxima encarnação. Seu pai será Eurípides. E sua mãe será Chico. Dos dois. Assim meu pai determinou. Assim o meu pai decidiu. Quem decide isso não é o homem. Não é nenhuma doutrina. Quem decide isso é Deus. O homem nenhum poder tem. Toda honra e glória, todo o poder é do Altíssimo, e todo o conhecimento do universo pertence a Ele. Eu não sei tudo. Existem espíritos no universo mais antigos do que eu, que foram criados antes de mim, porque Deus cria de toda a eternidade. Eu não fui o primeiro espírito a ser criado. É necessário a quebra de paradigmas, e eu vou usar o meu filho para esta quebra. É necessário crescer. Os tempos são outros. Nós vamos falar claramente com todos vocês, filhos. E quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Eis que é chegada a hora. Eis que é chegada a hora do meu ressurgir, do meu retorno. Não da forma como os religiosos interpretaram, mas da forma que meu pai decidiu. E assim é decretado, quer o homem queira, quer não, será através de um médium. E o médium é minha criação. É aquele quem eu amo. É aquele em quem eu confio. E é aquele em quem eu me comprazo. É o meu filho, meu primogênito, minha criação. Quer os doutores da lei, os fariseus da época, aceitem ou não. Entendeu, filha? Entendeu, filho? Assim é. Assim será. Está decidido. E nada, nem ninguém, nenhum homem na face da terra pode impedir isto, o meu caminhar com ele, porque a hora a qual eu vou caminhar com ele lado a lado está chegando. A hora a qual eu vou abrir a visão dele, mais do que qualquer outro médium na face da terra, a hora a qual eu vou abrir a audição dele, mais do que qualquer outro médium na face da terra, está chegando. Nada ficará no oculto para ele. Portanto, os ensinamentos para aqueles que estão escarnecendo, zombando, julgando os escarnecedores, os que praticam feitiçaria, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os julgadores, esses serão lançados ao fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. E aqueles os quais estão falhando em suas missões, aqueles que foram responsáveis por dizimar humanidades inteiras em outros mundos, que estão falhando em suas missões, se não mudarem já, depois do desencarne, tu estarás diante de mim, de meu pai, e tu dirás que psicografou livros, que canalizou ou incorporou entidades venerandas, espíritos de Skoll, seres de outros mundos. Tu dirás que matou a fome de muitos. Frente a frente a mim, eu direi para ti: aparta-te de mim, eu não te conheço. É necessário humildade, sinceridade, coração puro. É necessário serenidade. É necessário amor. É necessário fraternidade. Sem isto, não entra no reino dos céus. Não entra no reino de Deus, não entra no reino de meu Pai. Sem isto não há merecimento. É necessário pureza de coração. É necessário amor. E eis que eu levanto o meu filho para colocar a casa em ordem. E a casa é não só o Brasil, como a casa planetária. Para colocar tudo em pratos limpos. Para separar o joio do trigo. Para separar a erva boa da má. Para lançar ao fogo o joio. E são necessárias, sim, as exortações, como eu fiz quando estava encarnado. Exortações duras, sim, para espíritos rebeldes, criminosos cósmicos. Tem que ser desta forma, porque muito meu Pai foi paciente e benevolente, assim como eu. Todas as chances já foram dadas. Esta é a última. E não está sendo aproveitado. Portanto, filhos, aqueles os quais eu estou trazendo de volta para o rebanho, venham, eu estou de braços abertos, com muito amor, para recebê-los. Mas lembre-se, para vocês entrarem no rebanho, é necessário amor, humildade, respeito ao seu próximo, ausência de julgamento, serenidade, e é necessário que vocês se façam de novo crianças para que possam herdar a nova terra e o reino de Deus. Eis que este é o meu retorno. Quer muitos queiram, quer não, sigam-me, venham comigo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entreguem os seus problemas a mim. Entregue suas preocupações a mim. Entregue todo o seu sofrimento para mim e eu vos aliviarei. Eis que o meu amor, o meu espírito, vive no meu filho. O que vem dele vem de mim. O que vem dele, vem do meu Pai. Ouçam o que ele diz. Tratam ele bem, estão tratando bem a mim e a meu Pai. Tratem ele mal, estão tratando mal a mim e ao meu Pai. Assim é. Assim foi desde sua criação e assim será por toda a eternidade, porque ele foi criado com o meu DNA cósmico. Assim se faz necessário. Portanto, filhos, descansem em Deus. Confiem Tenham fé. Todos estão amparados, até aqueles que escolheram o mal. Todos amparados. Pela misericórdia e pela justiça divina, eis que é chegada a hora, repito, que eu vou caminhar com ele lado a lado, falarei através dele. E ele vai escrever através do que eu vou falar para ele escrever. Assim como muitos outros também vão escrever através das mãos dele. Ele vai escrever o que ele vai ouvir. Ele vai escrever também o que o será intuído. E também escreverão mecanicamente através das mãos dele. Ele verá, ele ouvirá, não para matar a curiosidade de vocês, mas para o crescimento, sempre para a evolução e para o despertar espiritual de cada um de vocês, porque tudo será muito detalhado, de uma forma que não haverá dúvidas, e muitos ensinamentos virão e muita vergonha se estabelecerá em muitos, porque tu serás cobrado e tu serás cobrada pelos teus próprios seguidores com relação ao que vai acontecer aqui. E daí virá a vergonha. Porque tu continuas o mesmo. Tu continuas a mesma. Filhos, por enquanto, só até aqui. Filhos, eu deixo com vocês a minha paz, vos dou. Eu lhes deixo a minha bênção, a minha luz e a minha graça que te basta.